Bolívar en Turbaco. Pararara, pararara, pararara, irararara, pararara, pararara, pararara, irararara. Cuando Bolívar llegó a Turbaco, con mucho gusto fue recibido. Las turbaqueras y turbaqueros le organizaron un gran fiestón. Al derrotado en Puerto Cabello se le notaba muy afligido, pero mi pueblo tan solidario le devolvió su alegría a Simón. Para la plaza se lo llevaron, le sirvieron trago y él se entusiasmó. Sonó la cumbia ya sublimizado, en una mesa encaramado Simón Bolívar cantó y bailó. En una mesa encaramado Simón Bolívar cantó y bailó. Tocaba palmas morisquetero acompasado con el tambor. Brincaba y saltaba el guerrillero, más adelante libertador. Más adelante, titulado libertador. Más adelante, nuestro padre libertador. Pararará, pararará, pararará, irararará, pararará, pararará, pararará, irararará. En una hamaca sanjacintera lo sorprendió la fría madrugada. Le hacía cosquilla una mariposa que retozaba en su corazón. Desayunó con arepe, huevo y suero con yuca sancochada. Se dirigió rumbo al Magdalena para llenarnos de admiración. Bello Turbaco, qué gente más buena, recordó en Caracas Simón triunfador. Quien de Turbaco llegue a Venezuela, con amor se paga, hay que atenderle de lo mejor. Como amor con amor se paga, hay que atenderle de lo mejor. Confiado un turbaquero se vino a Venezuela, pero ¿qué va? Bolívar es desobedecido, le arrebataron la libertad. Le arrebataron a un turbaquero la libertad. Le arrebataron a un patriota la libertad. Paran, paran, paran y parirán. Tairararirán. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da